3179, informação Golf em curso. Autorizado Guarulhos, nível 320, decolada 190, com primeira curva à direita, na saída da El Leda Módico. Lampers 1-1-0 é a primeira aerovia, após, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5501 no controle 120, decimal 8. De voo ITAP, após ITAP, programa Serra Vitor 366. Acione a identificação. ITAP, gravando para o Arcanado, 460. Informações de gentileza. Então, coordenação 25.300 para Guarulhos. Sabe a rota do plano, primeiro curva à direita no perfil da Eulesa Motiva. A interceptar perfil 1-0 e após o plano do plano, apenas 5501. E o controle Salvador 1208, na 3179. Prazer 179, cotejamento correto, só confirmando inicialmente autorizado nível 320. Se for aceito 300, chamo novamente, ok? Positivo, para nós o 3179 do 300 para baixo. Gente, iremos coordenar aqui, só aguarde confirmação, por gentileza. Salvador, o Ford, o Gol 1095 para posicionamento portão 8. Autorizado, pushback, acionar reporte táxi, Gol 1095. Autorizado, vai reportar táxi, 1095. Salvador, bom dia, Gol 2, 171. 372, 3859. 3859, avistado, pouso autorizado, pista 0, 0, 8, 0 graus, 119. Teve posto 110, 738, 59. Taxi via Índia, pontos para Torre 1-1-8, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo. Taxi para 4.000, pois não perdeu o contato com o centro. Gente, senhor, acionando a identificação, o centro registra sempre o seu contato com o centro. Ok. Oceano 63, 1-1, ajuste no 0 no 7, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, número 2. Aguarde, 1-3-1. One-way 1-0, report passing to habit of 360. Roger, we are 2179, na escuta. Oxe, na 6312, mantém o ponto de espera. E o nível autorizado é o 300. Muito obrigado pela coordenação. Então, nível até Guarulhos 300, confirma o posicionamento. Na frente 5501, 308 o controle. Muito obrigado, 3179. 3179, chame pronto para o pushback aqui na minha. Delta, autorizado cruzamento da final da 1-0. A retaguarda do Airbus da Avianca, que está aí para pouso na 1-0. Reporte livrando o eixo da 1-0-2-8. Autorizado cruzamento, reporte livrando o Delta. 3859, sola 1-0, direita, sola Salvador, 1-2-1, décimo 9. Se possível, agilizando no táxi. Quem vai livrar na próxima, agilizando, 3859. Oceano 6311, vento 090 graus, 1-1 nós, aguarde pista livre. Vamos aguardar. Via parte 1 no Índio, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-7. Bom voo. Parte 1 no Índio, ponto de espera 1-1-8-9-5 com 1.017, bom no 095, obrigado. Miami é 311, pouso autorizado pista 10, vento 080 graus, 109. Autorizado, pouso pista 10, 311. De Alfa, reporte antes da direita. Alfa, reportar antes da Júlia, 3859. 310, iniciando a redução. Você vai reduzir para 2509? Afirmo. Peça a redução 2309. Você segue para, como número 2 na aproximação, tráfego número 1, tráfego da companhia, estimando passar do Serra Vitor 366, mais 3 minutos e meio. Ok, reduzindo para 2309, 2175. Tango Eco, reporta Miguel de descida. Portaria, Tango Eco, Tango Eco. 11-1-1. Direita, São Salvador, 121, décima 9. Preciso uma rua. Calibra Western 10, Oscar McDelta. Oscar McDelta, avistado. Pouso autorizado, pista 17, vento 080 graus, 119. Pouso autorizado, está na base, baixa travada, Oscar McDelta. 10, 1 no 7, morro. 2-9-5, no 0-1-7, no 4. Solo, morro, 1-1-6-0. Vai tomar o... pessoal já está movimentando a aeronave, só foi a pedra frente aqui, tá bom? Tem, eu pode finalizando a manobra. Ah, terminou agora mesmo, já acabou já. Chegou 1-1-6-0, bom dia. Realmente vamos acabar. Salvador, bom dia, GNM 3-1-1, está na Alfa. Poxa, 3-6-8. Salvador, bom dia, vou no 095, forte para a próxima. Puxa, minha 312, recolado aos 14, chame controle, 120-8. 208, bom dia. Vou no 095, autorizado a alinhar e manter puxa no 0. Ali mantém, não, no 0, vou no 095. MA312, está sob contato radar, após 2000 pés, vou ir direto já uma coisa. Confirme, a mensagem foi muito inaudível. Confirme, após 2000 pés. Após 2000 pés, vou e jamo, após jamo, Aracaju. Ok, após 2000 pés, jamo, jamo, Aracaju, graças. Tango Eco, desce para nível de voo 050. Posso ter que aguentar melhor de descida. Estou para o 050 inicialmente, após o TAP, serviço 368. TAP 5368, posso ter que confirmando ajuste na 097? Conexão no 097, Oscar Tango Eco. Graças a gente tem informação, Gol, Oscar Tango Eco. Gol 2171, reduz a velocidade para 2009, tráfego da companhia a 1 milha de Serra Vitor 366, agora com 200 de ground speed. Desça para 2500 pés, ajuste no 097, autorizada final R9, reporta passando Serra Vitor 366. Reduzindo para 209, descendo 2500. Informarei passando Serra Vitor 366. Confirme, quem chamou inicialmente foi o Mike Eco Juliette? Juliette confirma a parte 5? Sim. Tenente Navata, número 2 para Copa, eu aguardo um minuto, por gentileza. Posição número 3 para Copa, aguarda, confirma um pote. Tenente no pote 5, aguarda um minuto. Então, 3524, copia. Autorizado Recife, nível 330, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída por Cajama, após João Caju. Transpeso 197, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5532, o controle 120, decimal 8. 208, boa. Está confirmando o Cuca e Jamucaju, cotejamento correto, e a porta de pronto para o pushback acionamento. Mike Eco Juliette, copia. Autorizado Cairu, nome o país, decola da 97 com a primeira curva direita no corredor Axé. Transponder 0135, controle 120, decimal 8. Roll 1891 on tower frequency. Infer establishing wire nav runway 10. Roll 1891, runway inside. Runway inside. Roll 1891, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 1 knot. Clear to land, runway 10, go 1891. Cadência para 2500, FES, ajuste 9097, autorizada final RNAV, reposta passando para a Vito 366. Autorizado RNAV, está no zero, reposando passando aí com o Vito 366, Oscar TV. O 2171 passou o Serra Vito 366, completa final RNAV, torre 9895. 2995, boa. Boa. Pode repetir, por gentileza. Sacrifício para 1852. Gente, o azul 2762, prepara a saída da EL. Informo que o seu plano não se encontra aqui no sistema e mais uns 5 minutinhos irá aparecer aqui pra gente e a gente chama pra cobra. 2792. Eco Delta Fox, copia. Delta Fox, copia. Autorizado Mundo de São Paulo, nome o país, decola da 197 com primeira curva direita no corredor Axé. Transponder 0131, controle 120, decimal 8. Somente transponder copiado. Desejamento correto, confirma para ver a autonomia. Funcionamento, táxi, decolagem, chama torre 1-1-8-3-1-9-5, altímetro 1-0-1-7, bom voo. Para táxi, 3-3-0-4-2-1-7, campinas 3-1. Chama. Aposta na Papá, confirma a alternativa. Bate, 18-95, bom trabalho. Quatro a bordo? Papá Lima, Papá Mike, sendo código transponder 0223, modo normal, realizado cruzamento da Bahia de Todos os Santos, a altitude de 500 pés. 20, vacate by the right, contact ground 121, decimal niner. 121, para lá. Falou da barra, posto prossegue, litoral 510. Trote, suporta na papá. Aguarda um minutinho pra copa, por gentileza. Salvador ground, good morning, go 18901, Bravo Victoria, taxi, Foxtrot. Go 18901, Bravo Taxi Alpha, report to before taxi Juliet. Clear Alpha, go ahead, report Juliet, 18901. 95 abaixo, coordenação com Santa Rita. Guarda. Leco, confirma a área de sobrevoo. 5 confirma no 2545. Ok, 12685, 2545. 6312. O transponder é 0157, confirmando, mantendo 500 pés após a default. Corrigindo 0145 no transponder. Serra do Lueco para acionamento de decolagem, chama Turim 198, decimal 95, altímetro 1097 no aeródromo, um bom gol. Gol 2171, no solo 22, direita, solo Salvador, 121, decimal 9. 19, obrigado. O 2171 no táxi V Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. 2171. Bom, Nate 9-1, prove táxi via Alfa Juliet to Gate 3. Alfa Juliet Gate 3, 18901. 095, solicite a coordenação diretamente ao centro Recife, sequência do 2101, Fernando no 288. Eu não consegui copiar a frequência, o 1095. 260, alterna no 288. Transponder 0264, controle 120, decimal 8. O 2762, informe que devido ao nível é a saída coral, ok? 2762, reporte pronto para o pushback, acionamento, cotejamento correto. Yeah. Delta chega mais forte, 95 chega. Delta Sierra Mike 4950, go ahead. Frequency into Safe and Fire Level 36, here. Position Golf 11. Ready to copy. Ready to copy. Ready to copy 4950. Send by 1 minute, please. Tem lógica, eu prossigo. Acho que o homem lógico número 2 para a cópia guarda. Bom, tomador, é o TAM 3179 para o posicionamento do portão 9. TAM 3179, autorizado para o feedback acionar o reporte táxi. Autorizado, reportar para o TAM 3179. O TAN 3179 te considera autorização, será, irá iniciar após a passagem do Boeing 737 da Gol, que está ingressando para o 810, ok? Só aguarda um minutinho para iniciar o pushback. Ah, positivo, sem problema. Estão aguardando a passagem do Gol aí, após a gente prossegue no posicionamento do TAN 3179. Gol 2171, autorizado via Juliette até o gate 10. Juliette até 10, Gol 2171. Acertou o plano Zulu, decolou de Siria? Direita, corredor Axé. O farol de Itapuã, chama o controle 120, décimal 8. Pote 4. Tem, Mantente da Juliette agora. Mantente agora. Modo normal. Confirma seu POB. Delta Sierra Mike 4950. Ready to copy? Ready to copy, ma'am. Clear to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 360. Takeoff runway 10, after 4 takeoff, right turn. Dial departure, Leda after Motiva. Alpha Zulu 10 is first airway, after record to the flight plane route. Squawk 5525 and Salvador approach frequency 120.8. Xeia, passo farol da barra para informação helicóptero 503 através do Pestana sentido oposto. Bruneco aprovado, cabeceira 17. Xeia Azul Eco, recolado aos 27. Cruze o campo na final da 10, sem interferir com a pista 17. And after that, Motiva. Okay, after dial Leda, and after that, Motiva position, Lana 4950. Thank you very much. Delta Sierra Mike 4950, the flight level is 360, okay? Flight level 360, Lana Delta Sierra Mike 4950. Read back correct, report to ready for push and start. Call it back, one ready for push back and start up. Acho que o Tango Eco mantém a posição alfa autorizada a ingressar no pote. 2196, está sob contato radar sinal 360, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, por segura. 2000 pés, Leda, por segura, 2196. Aguardando também. Vitor e Juliette, aguardo um minuto, cópia número 2 para cópia. Afirmo, tá 3179, girizando, pois não tirando. Você tem condições de afastar pro mar? Causa no 29. Estando aqui no sistema, não tem. Não encontramos a identificação. Tráfego agora, decolou da 17. Correção, decolou da Enrimar, 500 pés, o Robson 44 é o Serra Azul Eco, está agora livrando através da capiteira 17, você tem condição de afastar para o mar? Positivo, de alta para o mar, que vai afastar para o mar, pro de Itapuã, assenta o Serra Azul Eco, do aeroclube para Itapuã pelo mar. Negativo. Controle, voo 184. Não vai ser possível para o CV 366, tem uma promoção em parede. Pode ser para o CV do 372? Afirmativo. Para o 372, já posta na final do procedimento. Gente, para o 372. Para o CV do Eco Controle. Lima Papa Mike Controle? Na escuta. Que latitude mantém? Yes, sir. Bem, só para informação, o tráfego agora é posição de 1 hora 3 milhas. Yes, sir, está dentro. Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, torre no 895. É, o Lima Papa Mike visual, deixa as duas, vai chamar torre. O sistema de Varanáxi modulou? 3296 já retornou a rota, vai atingir uma centena. Gente, desça para 2500 pés, ajuste em Salvador 1097. Descendo para 2500 pés, controle Salvador, bom dia 3304. 3304, meu subcontato radar, estou para nível de voo 360. Via saída Arbor 1 Elefa. Arbor 1 Elefa, quando possível direto Elefa. Guarda 3304. Tinha que direto ser chamado de pouso? Era no sentido contrário, mantendo 300 pés, uma Robson 44. Achando aula 1000 pés, informe visual com tráfego. Como é que é, passarela? Ao senhor ou ao controle? Não me escuta, até livrar o tráfego. Então, Kilo Romeo Oscar, na escuta do Paulo. Do Monte de São Paulo, no 1000 pés, decola da 17 com primeira curva à direita no corredor Axé, o transponder 0153, controle em 120.8. Tente prossiga farol da barra centro histórico, reporte para prosseguir para o Guatemi. Estabilizada a Renave Zoca Pista, 1984. 1984, completa final do procedimento, torre 1895. 1895. O Kilo Serra Lima inicia descida para nível de voo 050. Confirma tripulação aeronave homologada da aeronave. 050, aqui vai homologado o Kilo Serra Lima. Gente, o Kilo Serra Lima após estado, programa Serra Vitor 366. Após estado, Serra Vitor 366. Autorizado de estado, dá pra ver? Aguarde o Kilo Serra Lima, a princípio você sai como número 2 na aproximação. Torre 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-7. Só corrigindo, para que seja até o ponto de espera. Quando lá, chama Torre 1-1-8-95, bom voo. Então, o táxi até o ponto de espera de São Zero e a torre 1-8-95, alta 3, zona 79. Vitorinho e Juliette, mais um minuto para a Copa 20. Na aproximação. Após o estado, o programa Serra Vitor 366. Vai descer 1-0-0-2-4-0. Após o estado, Serra Vitor 366. Como que o 6250 vai seguir um Bravo Eco 9 Lima na aproximação? 3304, está autorizado para seguir direto Elefa, subindo para nível de voo 360. Está presente Elefa 360, grato. Controle o Eco Delta Fox. Delta Fox, está visual com a aeronave do Serra Azul Eco. Negativo, solução foi direto do morro, seria agora uma graça do Eco Delta. Gente, está autorizado direto do morro, mantendo 1 mil pés do Eco Delta Fox. Mantendo 1 mil direto do morro, Delta Fox. Possível ser chamado de pouso do Eco Delta Fox. 1-1-4-5. A Eco Delta Fox reporta no através do farol da barra, 1 mil pés, ajuste em Salvador 2017. Dois um nove meia, confere, centro Recife, 1-2-5-1-0, alternando 28-35. 28-35. Decola da 1-0, correção da 1-7 com primeira curva à direita no corredor Axé, transponder 0-1-6-0, controle 1-2-0-8, confirmando 0-3 a bordo, correção 0-1-1 a bordo. Vitorinho de Juliette, cotejamento correto, confirma somente autonomia. Gente, para acionamento, táxi decolagem, chama a torre 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-7, bom voo. Grande Javã. Olá, senhor, sou 1-1-8-4, solo 35, direita, sou Salvador, 1-2-1-9. Índia Juliette, reporta na outra. Lima Papa Mike, solo 35. Confirme se precisa de apoio de viatura. Já foi solicitado, mas só confirmando, vai precisar do apoio de passageiro para confirmar de passageiro. Gente. Sou Salvador, bom dia. Tá, 3179, ponto espera, pistão no zero, tá pronto. Estimado comando pouso Zuno 143, apresente sem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. 0-3-1-7-9. Agora no travessa, ingressando no corredor caixa prévios a mil pés. Está autorizado o procedimento 03296? Sim, rotação 3896, está autorizado a final Renave, reporta para o centro de serviço 366. Está reportando. A posição que você encontra? 7. Sim, foguete 07 autorizado, se tiver que acionar, reporte para o Romeu Oscar, tá pronto? Quilo Romeu Oscar, confirma novamente a autonomia. Trone. Vento 090 graus, 03 norte. Estado histórico máxima de 1.000 pés no setor, ajuste no 097. E palmo 3 aeronaves prosseguindo para aproximação da RNAV da pista 10. 3896, somente para informação, tráfego nas proximidades do Revitor 366, a 500 pés, Robson 44 também interferirá na sua aproximação. Tá, Tango Vitor e a Juliette autorizado a alinhar e manter a pista 0. Correio no pista 7. Para informação, helicóptero proximidade do Revitor 366 não interferirá na aproximação. Defende para 2500, ajuste 1017, informa passando Terra Vic 366, que o que é? Terra 6250, reautorizado nível de voo 0620. 060, Terra 6250. Então, 3179 decolado aos 38, chame controle 120-18. 1018, obrigado, bom dia. Romeu Oscar, decolado aos 38, direita, com o axé, Itapuã, chama o controle, 1-2-0-8. Voo 1-2-4, é a posição número 5. Afirmo, 05. Tráfico que decolou à sua frente, bravo 9, meu Deus, papá. Vai manter o número 10, com o axé. Pode prosseguir, só iremos solicitar o base de você. Beleza, essa 3179. Eu rolou um acero no meu pé, corredor axé, reporta o farol da barra, seu estimado de pouso. Tango Eco autorizado. Ativamento, saco de pista. Porta livrando na hora. O Kilo Roberto, que eu não consegui copiar o chamado de pouso, repasso através do farol da barra, no farol da barra também repasso o chamado de pouso. Itapuã, chama o controle, 2028. Itapuã, 208, grato, Júlio. A informação, você está sob contato radar, agora 5 milhas, sudeste do VR de Salvador, prosseguindo direto Leira. Salvador, é o seu 3896. Entende, Juliette, no meu pé, corredor axé, reporta através do farol da barra. Entende, Juliette, autorizaria o 045 na radial 250 de Salvador, cara. Tá Vou manter inicialmente no mil pés, aguardando para prosseguir direto. Sim, Jesus. Faz ajuste no 0107, Salvador, repasse para a Sra. Vitor 366. Gente, 2 brinquedos, desce, encerra Lima. Xenair 6250, desça para 4 mil pés, ajuste no 0107, autorizado da presente para a Sra. Vitor 366. 1007, desce para 4 mil, boa Sra. Vitor 366, Xenair 6250. Tengo eco, frecuencia libre. Confirmo que a tripulação aeronave homologada da RNAV. Que a gente prossiga inicialmente via chegada a Mare, para o nível de voo 080, após a posição estática, programa de serviço 366. Serra Vic 366 aqui, o Serra Lima. Serra Lima, Torre 1895. Torre 1895 aqui, o Serra Lima. Torre Salvador, bom dia. Papai Romeu aqui no Serra Lima, estabilizado a RNAV, dá 1-0. Papai Romeu aqui no Serra Lima, ajuste no 017, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, Lima. Essa visão que o Serra Lima agora na final do RNAV? Lana 4952, position go 11, ready for pushback and start. Que não tem o contato radar com o seu trato. Gente, reposta o da Vestival do Guatemi. Xenair 6250, desça para 2500 pés, ajuste no 0107, autorizada final RNAV, pista no 0 de Salvador, reporta a posição de Serra Vitor 366. 22500, reportagem estabilizada da RNAV da 1-0, Xenair 6250. Quase pela direita, pista 17, reporta na final, trem baixado e travado. Gente, curva esquerda, base pela direita, reporta final, baixado e travado, aqui no Serra. 3524 autorizado, alinha e manter pistola 0. Alinha, 3896, solo para os 43, chama solo Salvador, 121, décimo 9. E voa pelo Zulu 10 por base, e pelo Zulu 16 após o smooth, direto com fim, direto show mod, e depois já pelo Zulu 30 até em 5536, transponder, 2080, controle. Pela 3736, cotejamento correto, aporte pronto para o pushback de acionamento. Vai de permanência. Salvador, da 3859, Curitiba, ciente da Gol. Da 3859, informação Gol, confere, prepara a saída arbórea e aguarda cópia. Guardando cópia, da 3859. Solo, da 3896. Da 3896, até que seja alto, reporte antes da Juliette. Alfa vai voltar para a Juliette, 3289. Se você prosseguir em remar com a Sul, da presente prossiga litoral sul, reposta através do passo de sua. 11 horas, prossiga litoral, vai regressar litoral novamente, sua Juliette. Salvador, Xenair 6191, no portão 2, com informação Golfo para Guarulhos. Xenair 6311 para Guarulhos, aguarda um minuto, copo. Prepara a saída da EL, número 2 para copo. Bora. É travado aqui o Serra Lima. Aqui o Serra Lima, tráfego avistado. Pouso autorizado 57, vento 080 graus, 109. Gente, Lima. Sua 3524, decolada aos 45. Chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 1208, obrigado, senhor. Tenha um bom dia, bom domingo. tira a mantente da gigante. Aguardando que vai dar gente. Azul 2762 autorizado, se tiver que acionar, reporte táxi. Confirmando, não se encontra no Pátio 3. Aqui no Pátio 3, é autorizado para o Pátio 7, é Azul 2762. Acione código 5532, suba para nível de voo 330, está passando 2 mil pés, está presente voo direto Jama, após Jama Aracaju, aguarde contato radar. Ok, 5532, apresente Jamo, Jama Aracaju, aguardando contato radar, 3. 2-4. Passou a situação, Sierra do Leco. Sierra do Leco, torre no 895. Joga a senha, só daqui a pouco. Confirma o Pátio Chino? É, em março, a Sierra 90, Sierra 90. Tipo Terra Lima, autorizado backtrack. Sim, vai à esquerda, vai estacionar, troca o celeiro. Autorizado backtrack. Confirma a aeronave que chama a torre? Sierra Azul Eco, senhor. Papa Romeo. Papa Romeo, Sierra Azul Eco. Mantenha Sapuã como tráfego na final do 1-0. Curvas à direita, aguarde instruções. Ok, visual com tráfego, se autorizado, prosseguir na retaguarda do mesmo, após a passagem. Sierra Azul Eco, autorizado a retaguarda do Airbus da Avianca, que está na final da 1-0. Autorizado o cruzamento da final da 1-0, até a guarda do tráfego. Reporte, levou no eixo. Ok, informa, levou o eixo na retaguarda da guarda. 1-8-9-5-7-8-1-0-1-7. 1-9-5-0, only to confirm before holding point contact. Negativo, pushback e acionamento, informa a aeronave taxiando até o ponto de espera. Aguarde, copia o pushback, por gentileza. Tempo estimado com 329. São 25 minutos para o pushback. Informa a aeronave no setor sul taxiando até o ponto de espera e uma aeronave no pátio 3 já finalizando o pushback. Tá, estou aguardando, só precisa passar o serviço. Tan 3896, informo que após a passagem do Airbus 320 taxiando até o ponto de espera ingresso da via de até o gate 09. Ingressar via 09, Tan 3896. Tan 3859, copia. Do pouso no 205, Vitor Índia Juliette. Como é que vai manter mil pés, cara? Sim, aqui, vai coordenar com ele na frequência livre, agradece, ficar atento ao tráfego do... Está prosseguindo para a palavra. Assim que mantenha 025, desejo grato, tá bom. É volta. 360 para Curitiba, conforme o plano, subida é Arbor 1, com curva pela direita, depois Elefa, aerovia Upper Zulu 21 é a primeira aerovia. Eu vou falar toda ela, Salvador, Sorocaba, Upper Alpha 310, Orana, só para recrochecar com o nosso plano. 5521 é o transponder e 1208 é o controle de saída. Gente, pode confirmar a rota se a Sorocaba, por gentileza. Isso aqui é um pouquinho diferente do nosso do database. É Elefa, DCT, Nitibu, Upper Zulu 21, Sorocaba. Aí Upper Alpha 310, Orana. Confere aí com a senhorita. Para o que eu tenho aqui, eu fiz o 21, não após o TG, eu fiz o 15, é Mike Uniforme Delta, acho que é Lima, eu fiz o 30 após Sorocaba. Eu irei confirmar aqui com o centro o trecho da rota que se encontra diferente e já confirmo com o senhor as demais informações estão corretas. Ok, estamos na escuta aqui, o 3859. Puxando a 63. 1-1, confirma. Guarulhos autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulê da Morte. Eu fiz 1-0, primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5535, controle em 1-2-0, decimal 8. Guarulhos 360, decola da 10 com direita da Eulê da Morte. Pode passar. 6-5-4-2-0-8-3-1. China 6-3-1-1 no contagiamento correto, aguarde para o pushback acionamento. Bora. Como Salvador, 2762, pronto para ataque. Assinha 0300 a bordo 62, alterna a vitória. Confirma 62 a bordo? Assinou 62. Tem, taxinha via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado Rio no Noite do Sul 95, altímetro 10 no site, bom voo. Gente, parte 1 Índia, no ponto de espera da 10, chama 2895, altímetro 07, ligado aos 2762. Famoso voo 2171, para Guarulhos, gente, da informação Gol. Voo 2171, informação Gol, confere, aguarda um minuto, copia e prepara a saída da EL. Da EL, aguardando o voo 2171. Pronto, Salvador, a Chané 6250, bom dia, livrou uma coisas. O Chané 6250, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, vou manter antes da Juliette, Chané 6250. Bom dia. Até o ponto de espera a retaguarda, inicia o pushback e reposta o táxi. Reposta o táxi. Sou Serra Mike, 4950, clear to take off runway 10, wind 090 degrees, 109. Clear to take off runway 10, 4950. Serra Azul Eco, solo para 52, frequência livre. Salvador Bravo, clear 52, request to start changing. Eu tô no 5-2, clear to start in, start up engine, stand by to copy. Roger, stand by to copy. Quando eu vou atingindo 0420. Meu Golfo, desça para 2500 pés, ajuste no 097, prezada final R9, pista no 0, Salvador, reporte passando 366. Agora estará passando 366, Romeu, Romeu Golfo. Gol 648, passou 366, estabilizado no R9. Gol 648, torre no 8, decimal 95. Torre 18, 95, obrigado. 120, decimal 8. Departure 1-2-0, simulate, 94-905-0, so long. Azul Novo. 6250, próxima Juliette. Boa, desculpa. 6250, mantém a posição, aguarda as instruções para prosseguir. Aguarda. Ah, tranquilo. Solo, voo número 9, turma com Golfe, pronto para cópia Galeão. Chefe no meu nome agora, TAM 3859, escuta? Escuta, TAM 3859. Tá pronto pro push já? Estamos prontos, só esperando para confirmar a rota nossa até Curitiba. Chefe, autorizado pushback, esse tweet fala que o Airbus da Gank possa ingressar no ponto que você vai liberar. E o senhor vai confirmar depois então a nossa subida? Sim, já estamos em coordenação com o centro. Ok. O Chanel 250 autorizado ingresso via Juliette até o portão 8, atento ao Airbus da TAM, está livrando mesmo. Sim, então está livre ingresso pelo portão 8, Chanel 6250. Vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Livre pouso no 0, gol 6-4-8. Confirmação da rota vai demorar muito, Salvador, pro TAM 3259? Não, já estamos recolhendo nosso concentro. Já já ele passa a rota. Ok, então está livre o pushback acionamento, iniciaremos aqui no 8 TAM 3259. Sim, só um minuto, corta. 045, a área está? Confira a bola. para alguém aqui no pátio do Graia? Sim. Já minuto para cópia, Guatemala. Vai manter o através 07 aqui, aguardando o 08. Tá 3859 na escuta? Na escuta, eu tô 3859. Quero ouvir aqui, a rota que o centro tem é Elefa, direto Elefa, após direto Nítigo, Upper Zulu 21, Sorocaba, Upper Alfa, 3110, Orana. Exatamente a que a gente tem em seguida aqui também, obrigado. Vai iniciar no 8 aí, o 3259, mais um minuto. Sim, só confirmando a saída, mantém Arbor 1 após Elefa, ok? Isso, Arbor 1, curva à direita, depois de Elefa, 3259. Sim, que autorizado para o Chibec, reporte tá. Portaremos para o site. Bianca, aguarda cópia, número 3 para cópia, aguarda. Puxa, né, 63, 1-1, pronto para o táxi com 1-63 a bordo, alternando Galeão com 4 horas, 4-0 minutos. Sim, táxi via Índia, ponto de coração, Rio, na noite, decimal 95, altímetro 1-0, no site, um bom voo. Índia, 18-5, Batibera, obrigado, um bom dia. Então, 3859, tem condições de prosseguir um pouco mais a retaguarda para liberar a entrada do gate para o colega da companhia, o R2 da Bianca? Pois eu não da mesma companhia, um colega que irá prosseguir para o 01. Salvador, Golo 1171. Então, 3859, está no escuto? Está no escuto, está 3859. Tem condições de realizar o pushback dessa forma? Isso, é só terminando aqui o checklist, a gente já vai iniciar. Bem, te grato pela colaboração. Nova Salvador, bom dia, bom dia, bom dia. Tana 3733, aguardo para o pushback acionamento. Solo, voo 1171. Com o 2171, seria? É isso mesmo. Sim, seu número 2 para a copa, aguarda, por gentileza. Plano de voo, pode iniciar para o check. Negativo, número 2 no seu tempo. Solo, bom dia, voo 9648. Voo 9648, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1648. Cali 2, Red Cop. Netuno 52, clear to Serra Bravo, Bravo Eco. Flight level 100, take off runway 10 after 4 take off left to turn, Momo departure after Islum. Squawk 5533 and Salvador approach frequency 120.18. Roger to Belém, flight level 100. Take off runway 10 after take off turn left, Momo departure after Islum. 5533 and departure control 120.8. Red taxi, you have five people on board. Five people on board, confirm. Azul 2762, decolado 59, chame controle Salvador, 120, décima 8. 08, boa. Toma 7. Alima, tem pista 120, chané 6319. Romeu Golf, plano modificado aos 1200. Curva à esquerda, base pela direita, reporta final, pista 17, baixada e travada. Curva pela direita, porta da baixada e travada na final 97, onde eu vou. Juliette, até o gate 02. Alfa Juliette, gate 02, 1-6-4-2. Roxana 6250, prossegue o taxi até o gate 08, atenta a aeronave liberando o gate. Prossegue 08, atento, Roxana 6250. Four 950, contact me at the center frequency 125, decimal 1, if unable 128 decimal 35. Contact 125 decimal 1, if unable 128 decimal 35, Lama 4950, go along. Go along. Pascoal Oscar Bravo, sou autorizado para seguir direto rotatória do presente. Transponder 5546, contra nenhum no 20 decimal 8. Autorizado nível de voo 360 para São Paulo, Congonhas. Decola da pista 10 no perfil da El Leda Motiva. Primeira aerovia, Upper Zulu 10, rota conforme o plano. Transponder 5546, controle 1208, voo 2171. Voo 2171, cotejamento correto, aporte pronto para o pushback e acionamento. Pronto para puxa acionamento, voo 2071. 2171. Corrigindo, aguardo para o pushback acionamento. Aguardando, 2171. Whiskers, que uniforme possível. Pronto. Autorizado, Valença, no meu pé, decola 97, com curva direita no corredor, axé, transponder 0113, controle 1 no 20 decimal 8. Whiskers, que uniforme, confirma somente autonomia. Sente para... táxi. Coesão, acionamento, táxi, decolagem, chamamento 1 na noite, decisão 95, altímetro 10 no 7, bom voo. Fala, gol no 9. Confirme? Tá, o gol no 9, já sentou com a cópia, já pedi autorização, já tem uns 10 minutos atrás. Gol no 619, informação Golf, aguardo um minuto, cópia, número 3 para cópia. Excelente. Prepara a saída da EL. Saída da EL, sente. Sané 6311, decolada ao 02, chame controle Salvador, 120, décimo 8. 1208, bom domingo, 6319. Mike, para vir em copia. Para o táxi, o 3859, 166 a bordo, 412, Guarulhos. Confirma somente para ver. 3859 BOB. BOB 166. 360, mantém o rumo de decolagem até 3000 pés e após voa direto letra. Mantém a proa 010 até 3000, depois letra, 6319. Prono seria 100? 100 proa, 6319. 3, após a passagem da aeronave da retaguarda, taxiando até o ponto 0, Airbus da TAM, inicia o pushback e reporte táxi. T733, copiou? Copiou, eu sei, seu filho. Tem TAM intercortada no seu cotejamento. Brasil, aqui agora sim, copia? Copia. Aracaju autorizado 210, decola da 17, com primeira curva esquerda na saída por Cajamo, após Caju. Transponder 5565, controle 1 no 20 decimal 8. Mike Brasinha, cotejamento correto, confirma um POB autonomia. 03 a bordo? 03. Gente, para acionamento, saque de tripulagem, chamando 1 no 8, edição 95, altímetro 1097, bom voo. Voo 2065, confia? Confia, prossiga, sinceramente. 2065, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, com primeira curva direita na saída da Eulia da Mótiva. Autorizou 10, a primeira aerovia após conforme a rota previsão para onde voo. Transponder 5554, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, decolagem da 10, com direita após da Eulia da Mótiva. Se acerta 510, segue conforme o plano de voo. 5554, aciona, 208 é o controle, voo 2065. 2065, cotejamento correto no 4, chame pronto para o pushback e acionamento. Camarela, obrigado. Bom.